últimas horas do ano, nos últimos minutos do dia. Aluguei uma cadeira de praia e deixei a minha casa vazia. Esquentei minha cabeça com sol, sem filtro solar pra raios de olhar. Paixão é doença de pele. Ah, na batida das ondas do ano que vem, bate meu coração, coração de alguém, e deixei sua luz me acertar. Ah, teto azul, lençol de mar, colchão de areia pra gente deitar. Teto azul, lençol de mar e a luz do sol pra te iluminar.